honest in a kiss. Don't know he's weak or strong. Meu rap é bem louco, oh, oh. Diferente dos bro. Meu rap é bem louco, faz de jazz até o sol, oh, oh. E chapa mais do que os grow. Meu rap é bem louco, oh, oh. Diferente dos bro. Meu rap é bem louco, faz de jazz até o sol, oh, oh. E chapa mais do que os grow. Já que certas mania, perdi certas mania. Eu vim da onde as RR despertas, Maria, já foi. E eu tô com a minha de fé no rasante. Climatizei com o raizante. E sigo, saber chegar só na ponta do pé. Quem é que conta, pois é, que o filho dele tá em cana. Louco, tropeça até em raiz, caramujo e as nega insana. Aqui é top igual Thaís Araújo. Eu lembro do Minalba, tomando uma Minalba no bar, passando aquele filme da Jessica Alba. Nossa, deu a ideia que os maloca quer real. Bladeira, grito, volta sem nenhum real. Real Topeças é bem mais barato, sim. Já disseram que é desmanche, isso não convém a mim. Dá um quebrão no bafo, vulgo chulé na boca. Chapéu atolado, sua ideia é coca. Papo repetido, entretido, giz na lousa. Sapo garantido, girino que nunca usa. Nunca vi uma perereca, pagou de meliante. Sei lá se ai, falou comediante. Malandrão, quero que seu feed se foda. Vou plantar seeds, a verdade toda. I don't need you fucking fake Yoda. Eu tenho skills, não speed, e o resto que se exploda. Meu rap é bem louco, diferente dos bro. Meu rap é bem louco, faz de jazz até o sol. E chapa mais do que os grow. Meu rap é bem louco, diferente dos bro. Meu rap é bem louco, faz de jazz até o sol. E chapa mais do que os grow. Doidão, quer crediário na biqueira. Saiu aleijado, é cajado na moleira. Tava abonado, pipoca, trumpica, leva bica. Chacota, fuma na marica, é coisa de boroca. Bem brodeiro, apelidado com os ex. Fraco que nem durex. Inflamou, jambou, Camila Pitanga. Insanou, bolei um plano, Viera Priditanga. Tranquilo, aquilo, tava eu e meu back. Sem postura, não carbura, é papo de Jack. E elas querem piquenique, de bilique. Que lollipop, a vida é um doce, me dá um quarto hip hop. Tem MC que lembra atriz de filme pornográfico. A melhora que eu busco não é pra mim pôr no gráfico. O sistema é cruel, quer te pôr no tráfico. Eu sou antissocial, então eu vou meu pôr ao tráfico. Nós de nave, gol, mó chavão, mó função. Zona sul, zona show, certo, bro? E hoje é moderno, até drink com pimenta. Tem pilantra, talarique, esses nós nem cumprimenta. Quer ser malandro, mas não tem as malandragens. Nascido em berço de ouro, não vai no churrasco das lajes. Meu rap é bem louco, diferente dos bro. Meu rap é bem louco, faz de jazz até o sol. E chapa mais do que os grow. Meu rap é bem louco, diferente dos bro. Meu rap é bem louco, faz de jazz até o sol. E chapa mais do que os grow. Never heard him speak a single word of love. Never knew his favorite song. Because he always speaks to me.